9278 no solo 41, no libera pista próxima à direção à direita, estime solo em 121 no small nautical. Direita, solo 29, 92. Solo escalador, gol 9278, bem-vindo, Alfa e repórter do GMS. Alfa, repórter do GMS, 92. Na escuta? 3662. Iniciou o push? Já, já. Sim. Tem como puxar um pouco mais a retaguarda, o 3662? Sem problema, puxar mais a retaguarda, deixa o 8 livre. Afirmativo. Deixando o 8 livre, sim, 3662. Mano, na direita, boa, na direita. 9178, ingressa Juliette, até o portão 08, com cautela, portão 8, porque o tráfego ainda está no push, porém o mesmo está puxando mais a retaguarda, se o tráfego ingressar e finalizar o estacionamento, portão 8. Sim, mantendo a separação, ingressa para o 08, 9278. Estacionamento 3, 1-0, chave Santos Recife, 1-2-5, decimal 4-5, alternativa 1-2-6, decimal 8-5. 1-2-5, 4-5, alternativa 2-6-8-5. Gente, vem de Boporão. Salvador, o 3662 para o táxi, 169 a bordo, no domingo de 3 horas, operando Fortaleza. 5, vou finalizar no 8, estacionamento, pode prosseguir com o táxi, via Pátio Índia até o ponto de espera da 10, lá 2895, o ajuste 10 no 2, por favor. Positivo, livre táxi, via Pátio Índia, ponto de espera 295, quem negar o 10 no 2, muito obrigado, boa noite. 3662, confirme. Pronto para decolagem? Pronto para decolagem. 3662, autorizado a alinhar e decolar da pista 0, vento 090 graus, 099. Positivo, está ali, tem crescimento de decolagem a partir da pista 0, da 3662. Dois decolado aos 49, chame agora o controle em 129, correção 120-8, bom voo. 208, obrigado, boa noite, bom final de semana. Bom, é, senhor. Boa noite, tá 3662. Então, 3662, contato radar decolagem, sou para o Neus, voo 370, saída Pucas e Par. 370, Pucas e Par, pode vazipar? Está ali inicialmente pertinho, está 3662. Patango Índia, Paparosa, uma vez com as visuais, chame agora Ilhéu, 1-2-0-1. Já, chame táxi. São 3662, chama o chefe Retife, 125.45, alterna 126.85. Obrigado, uma boa noite. Na 6303, avisa a identificação, autorizada a chegada bom, desça para 4 mil pés, ajuste no 012. Chegada bom, aí, 4 mil pés. Autorizado, Tim Frank. lado direita, até o ponto de espera 10, lá 1895 a torre, 1012 ajuste. Após desvio, vou direto pelo. Após desvio, horário direto pelo. Porra, né? Linha 04, cópia. Prossiga. 0430 Salvador, Forro, Taleza, Tiga de voo 370, rota de OPZ 19. Decola 10 com curva pela esquerda, no perfil da Momo, Froti, subida Momo, transição Froti, 5402. Código transponder, controle opera 120.8. Sim, autorizado Fortaleza, 370, rota plano, seu peso Lua 19. Colo no zero com você, da Momo Roti, 5402, Momo 208. Portão 2, me conta o posicionamento. Vai, boa tarde. Autorizado a linha de decolagem, estando 0, vento 080 graus, 099. Linha de cola, 590, tá, 3258. Azul 4212, acende a identificação, autorizado chegada bom. Deixa para o nível de voo 050. Chegada bom, 7400, Azul 4212, após desvios, voos na Prode, pelo. Aguarde, vamos receber a informação, será minha 313. Oxenai 6303, não chove em Salvador. Muito obrigado. 58, decolado 04, chame agora o controle em 120, decima 8, bom voo. 208, muito obrigado, boa noite, senhor. Boa noite. Controle, controle Salvador, é o TAM 3858. TAM 3858, contato radar na decolagem, sul para o nível de voo 370, sai da Momo Frutinho. Mantendo o perfil da Momo, subindo para o nível 370, o TAM 3858. Noite 5-2 no meio da trip, autorizado a linha área, tem colar, pista no 0, vento 080 graus, com 1-0 no máximo. Vento 080 graus, com 1-0 no máximo. Tudo bem, treinamento, zona 604 no 02. Zona 604, equipe de sol, reporte para táxi no 02. Reporte para táxi. Papá Romeu, Vitor Tchaleco, boa noite, confirme, padre, pista de decola. Confirme, padre. Gente, copia. Papá Romeu, Vitor Tchaleco, autorizado Belo Horizonte, nível 100, direto Coral, após direto Dendê, Aruvi. Romeu Alfa Lima Yankee Tango após direto destino, a saída é Coral, pista na 7 com primeira curva à direita, acione 5405 no transponder, frequência do controle 120.8, Papa Romeu Vitor Charlie Eco. Azul 4212, desce para 4000 pés, ajuste no 012. 4.012, 4.2, 4.2. O Vitor Telex, saída Coral, primeira curva direita, dona 7. Chega o desenho correto com o Vitor AB. Estacionamento táxi, chame a torre em 1.895, ajuste na 0.2, o Vitor Carlega, um bom voo. Estacionamento, chame táxi, Vitor Carlega. 5.2 no meio, decolado 0.8, chame agora o controle em 1.20.8, bom voo. 20.80, obrigado, boa noite. Boa noite. O 4212, vai de mais um que se esquerda, proa 180, por 5 milhas. Então, o 4212, reporta o final de dia. Controle Salvador, muito boa noite. Trip 5206, decolando o perfil da Cuca Jambo. Trip 5206, contato radar decolagem, slow para o nível de voo 190, saída Fuca Jambo. Ok, autorizado, 190 na Fuca Jambo. 5206. Salvador, 3304. TAM 3305, passando identificação, autorizada a chegada a Mari, isso para o nível de voo 050. A bordo, 3h45, confirme a alternativa? É, a alternativa é Recife, mas é 082 a bordo. Ah, sim, 082 a bordo, 3h45, Recife, o nome é 04, já táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, chamará a torre, em 1 no 95, ajuste no 02, um bom voo, gol 1604. 0295, já vai. 9268, boa noite. A informação em curso é Yankee, aguarde cópia. Arbo Elefo, gol 9268.